preciso ser malandro pra ganhar respeito. Honestidade, bom caráter, ser um bom sujeito. Livre de drogas, vagabundas, longe do crime. Viver na manhã, atitude sim, entrar no ringue. Não falo dos playboys, nem do plano ou lado sul. Falo da favela, das quebradas de norte a sul. Difícil acreditar, mas gente boa aqui há. Sem guerra, sim, atrito, sem levar, pá, pá. Nem tudo aqui aparenta o que você vê. Nem berma da ciclone, boina prata no pescoço. Andar com os camaradas nada quer dizer. Nem tudo e nem todos estão no fundo do poço. Pais de família esbanjam sua honestidade. Filhos estudados, diploma, universidade. Esposas empenhadas, seu lar, sua casa. Muita humildade sem ter medo da quebrada. Difícil criar os filhos sem que leve algum tiro. Até que passe dos 18, chega aos 20 vivo. Trabalhar não adoece, não mata, engrandece. Cresce a moral, respeita quem merece. Os bandidos te respeitam se tirar você de tempo. Até alguns te espelham e seguem seu exemplo. Não é preciso inflamação, aqui tudo é irmão. É só ser gente fina, sem PT na mão. É caso de escolha, malandro, gente boa. É não se arrepender e dizer depois que foi à toa. É só respeitar pra poder ser respeitado. É força de vontade pra não ser enterrado. Respeito a quem merece. Respeito a quem merece. Respeito a quem merece. Você chega do trabalho, fica observando o frevo. O que ganho num dia, você leva um mês inteiro. É muito desespero, quem não quer ter dinheiro. Você viaja às vezes, pensa consigo mesmo. Será que errei o meu caminho? Eu vejo tudo aquilo. Tudo fácil, tudo claro, é só comprar um quilo. Opala preto 92, XLT pra ômega. Os panos zero bala, ninguém se engana. Pode crer, e as mulheres, só gostosa, é só filé. Os caras já comeu, é tentação ou não é? É caixa de cerveja, Campari sobre a mesa. Whisky e um cunhaque, pistola com certeza. Estão se adiantando, tambor aqui já era. Só rola pente, dando golpe assim é a ideia. 9mm, 765, 380, esperar o inimigo. Conheço todo mundo aqui, crescemos juntos. Mas meu caminho é diferente, é não ser defunto. Respeito minha família, a mim e meus irmãos. Entendem por quê? Não segui a lei do cão. Vou chegar, tô de rango, chegar de pensar. Me cumprimento, me respeito, sem querer tirar. Nasci aqui, me criei, mas quase foi por pouco. Me desculpe, camarada, meu caminho é outro. Respeito a quem merece. Respeito a quem merece. Que foi ontem, golzinho e ping-pong. Descalço, pés no chão, às vezes até fome. Ninguém imaginava o futuro de cada um. Era só brincar, os pivete mais comum. Casa, futebol, sacanagem e escola. Hoje é roubo, homicídio, tráfico de drogas. Não foi falta de educação, aviso dos pais. Não faltou conselho, ensino o caminho da paz. Isso aqui tá aqui dentro, cada um tem seu tormento. Seu motivo, opção, talvez seu sentimento. A raiva chama do ódio, assim é o ditado. Só entra quem quiser, você sabe disso, tá ligado. Meu chegado faz, eu vou fazer também. Cai na pilha de otário, viaja, vai além. Às vezes entra de laranja, medo de ser frouxo. Quando perceber, encarqueirado até o pescoço. Tem bandido bom, os caras sem palavras. Que adianta o seu lado, considera a área. Que tem folgado, tem. Você sabe admitir, te cumprimenta na frente, por trás quer te ferir. Não é preciso homicídio, 5-7 fita alta. Não é preciso ser ladrão ou correntão de prata. Nem puxar uma cana, comer todas as donas. Muito menos meter bala pra crescer a fama. Conheço a ambição, também tenho, quero ela. Só que infelizmente muitos exageram. Não é pagando sapo, a minha parte eu faço. Só que é triste ver o fim de um chegado. Quem tá certo ou errado, quem sou eu pra decidir? Mas muitos se dão bem, ainda eu moro aqui. No meio dos malandros, dos tiros e dos homens. Na guerra e no velório, nas drogas que consomem. Sou da quebrada e não me envergonho disso. Me orgulho dos honestos e também bandidos. Ninguém aqui é igual, muita ideia diferente, cada um tem seu caminho, você me entende? Não é preciso ser bandido, malandro destemido, quem quer ter moral, paz, continuar vivo. Agora é com você, sua família e seus chegados, é só respeitar pra poder ser respeitado. Respeito a quem merece. Respeito a quem merece.